Belezou, 3178. 3178, completa sinal, torre 118, decimal 95. 1845, obrigado, boa noite. Boa noite, continue na aproximação, 150 com 8 nós, pista molhada, informarei pista livre, 3178. Dois, três, cinco, decolou os 22, chame controle, 1208, boa noite. Mente. 3178, pouso autorizado, 150 graus, com 8 nós, pista na 0, 3178. Azul 4235, contato radar na decolagem, subo para o nível 360 na CVDL, após letra direto bridge. 360, CVDL, após letra direto bridge, o azul 4235. Autorizado até o ponto de espera da 1-0 via Índia e Alfa, acuse pronto para decolagem 1-0-7-4. Aguarde cópia na 224. Oxalá M3 1-3, chama agora o centro de Recife, 1-2-5, decimal 1, alterna 1-3-3, decimal 2-5. 5-1-1-3-3-2. 1-3-3, decimal 2. 1-3-3-2, Oxalá M3 1-3, boa noite. No 5, autorizado a final do procedimento LF X-Way. Desça para 2 ou 10, altimetro no 021, reporte estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado na X-Way. 5 no 5. Controle 5 no 5, aproximadamente 4 milhas de peso tem como deixar no LF próprio. Hoje tem informação na vertical de peso. Autorizado, desvio de formação, trip 5-5-5, reporte estabilizado ao visual com a pista. Espera, 5-5. M310, chama agora o centro Recife, 1-2-6, decimal 8-5, alternando 1-2-5, decimal 4-5. 1-2-6-8-5 e 1-2-5-4-5, 6-3-1-0, obrigado. Solo aos 2-5, libera a direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, então 3-1-7-8. Escuta, confirma a aeronave. Controle solo 2, está lá, escuta, confirma a aeronave, chamou. 74, vento 150 graus, cono 0 nós, livre decolagem, pistão 0. Xanair 6224, está pronto para copiar? Aracaju no 90, decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda, saída Pucajamo, depois direto Aracaju. Frequência do controle em 1208. Seu transponder 5023-6224. E pronto para puxar. Zero sete quatro, decolou os 27, chama agora o controle em 1208, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Gol 1074, decolada 10. Gol 1074, contato radar na decolagem, supra nível 360 na cidade da El, após letra direto para ele. 360 vai subir o Gol 1074 da El, Leda e Bridge. Acepto o Lock, já avisou a 10, segura. Agora torre 18.95. 18.95, obrigado, boa noite. Bom posto. O sinalizador naquele setor 3178. No 5, boa noite, avistado, informe checado, vento 150 graus, 8 nós, 55 no 5. Zero 5, está pronto para cópia? Recife 330 na Peruísco 58, decola bola 0 com a primeira curva à esquerda, saída pouca, transição Aracaju, frequência do controle em 1208, seu transponder 50 no meio, tá 3305. Azul 4235, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. Confirmando o Recife 1525, 332, é isso? 125.1, alterna 133.25. Ok, 125.1, 33.25, obrigado. controle, Gol 1074. Confirme. Gol 1074, senhora, alguma possibilidade de voar brígida presente? Gol 1074. Chama agora o centro Recife, 125-1, alterna 133-25, solicito direto ao mesmo. 251-3325, boa noite. Vamos. Controle Salvador, muito boa noite. Então 3305 decolou, passando 1600 pés, efetuando um pequeno desvio à direita por 10 milhas. Então 3305, contato radar na decolagem, supor nível 330 na saída Puca, transição Caju. Gente, 330 na Puca Caju, informa que está fazendo desvio à direita do eixo de decolagem. Então 3305. Na 3600, controle Salvador, acendo identificação, desça para o nível 050, na chegada Mari, altímetro no 021. Afirmativo para o 050, quantidade vai estar da presença? Autorizado. Controle Salvador, boa noite, Xanel 6224, decolado, Pucajama. Xanel 6224, contato radar na decolagem, tudo para o nível 190 na saída Puca. 190 na saída Puca, Xanel 6224.